Identificação. Veículo Gal, 554. 1030 km. Aranha. Barra do Nutre. São Paulo. Boletim informativo da RB. Loja São Paulo, uma das lojas mais completas da região, onde você encontra produtos para toda a família, do básico ao social, do cotidiano à balada, do bebê até tamanho extra grande especial. Enxoval, cama, mesa e banho e enxoval para o bebê. Tudo pelo crediário próprio, 10 vezes sem entrada, une até 10 vezes os cartões. E temos convênio com a Barra Crédito. Loja São Paulo, tradição e preço baixo. Tem som e variedade, novidades. Tem som Loja São Paulo, em Barra Bonita, em Garaçu do Tietê. Supermercado Fernandes, com quatro lojas para melhor atender. Loja 1, Rua Joaquim Medeiros, 242 Centro, 3644-9020, em Garaçu do Tietê. Loja 2, Avenida 9 de Julho, 408, 3604-3535, Barra Bonita. Loja 3, Rua Sade Raio, 19, Vila Nova Senhora Aparecida, 3644-9292. Loja 4, Rua Joaquim Medeiros, 450 Centro, 3644-1100, em Garaçu do Tietê. Supermercado Fernandes, a cada dia mais economia para você. Bom Sabor Sushi, o melhor da culinária japonesa para você. Peça na mesa pelo nosso domínio, 9663-5326, ou acesse bomsaborsushi.com.br. Se preferir, baixe o nosso app para Android na Play Store. Aceitamos pagamentos com cartões e PicPay. Confira as nossas promoções. Todos os dias, uma promoção diferente para você. Bom Sabor Sushi, o Antônio Franco Pompeu, 458. Fone WhatsApp 9-9-6-6-3-5-3-2-6. Bom Sabor Sushi. Top Boys, açaí e sorveteria. O melhor açaí da cidade, agora com entrega delivery ou retirada no balcão. Ligue agora mesmo, peça pelo WhatsApp 996-57-78. Açaí no copo, mix cake, sorvete ou ainda você pode montar do seu jeito por quilo. Top Boys, açaí e sorveteria, Rua 9 de Julho 80. Fone o ar 996-57-1878. Aceitamos cartões e atendemos pelo aplicativo iPhone. Carlinhos Adorno está apresentando Revista 1030. É isso aí, estamos aqui apresentando Revista 1030 para você estar ligado com a gente. Vamos lá, 3640145 já. Alô, alô, bom dia. Bom dia. Bom dia, Adorno, tudo bem com a senhora? Tudo bem com você. Tudo ótimo, graças a Deus, né? Tá bom. O que está fazendo de bom agora, Davi? Eu estou com o leite de oh, barbaridade! E nessa manhã gostosa, vamos mandar abraço? Vamos, para todos os participantes, para toda a minha família, para todos os meus amigos. Opa, muito obrigado, viu? Foi em nome de Paulo aí. Em nome de Paulo ali, viu?